Fala, fala, internautas! Estamos aqui com o nosso primeiro SRE, que é o nosso informativo do fórum para você. Eu sou o Lorde Zana e eu mando em todo o mundo. E aí, moçada, aqui é o Mocó e eu tenho multipolaridade de interesses por semana. E aí, galera, eu sou o Soneca e eu sou o Templário. Vamos aqui falar sobre o surgimento do fórum. O fórum ele começou com a ideia em outro fórum. O fórum do anime Soul Eater. Só que não deu certo porque nós pesquisamos, digamos assim. E descobrimos que as pessoas preferem RPG medieval. Procurando os temas, eu achei então O Senhor dos Anéis como um bem interessante. Eu não gostava de Senhor dos Anéis nessa época, mas acabei pesquisando e me apaixonei. Foram muitos meses de pesquisas, buscas e tudo mais, até então, 8 meses depois, quase 9, né, 9 meses depois. É uma criança, é um ser humaninho isso aí. 9 meses depois surgiu o fórum mais querido de todo mundo, o SR. Então vamos falar aqui sobre os nossos objetivos. Nós queremos muito prezar a diversão dos membros, jogadores ou administração do fórum. Nós queremos que vocês principalmente se divirtam e evitem brigas, discussões, porque nós temos uma pessoa aqui na staff que, exato, não vai tolerar nem um pouco. Você quer que eu me aprofunde nessa galerinha? Eu quero. Sim, eu quero. Pode. Então, vocês, fãs do Sasuke, do Riei e qualquer outro personagem... Não, para de zoar, pessoal. Darkseid aí, eu não gosto de vocês. Vocês que quiserem fazer intriga aqui, querer rachar a cabeça do outro sem nenhum motivo, a gente não vai tolerar isso. Ou eu não vou tolerar isso. E eu vou banir você, eu vou te dar warning ou worm, eu nunca sei porque... Às vezes é muda. Muda ali, no negócio fica diferente, eu não sei. Mas enfim. Então, é melhor vocês nem pensarem em fazer isso. Não gaste nosso tempo. Nosso tempo é muito. Nosso tempo é muito precioso e a gente não vai perder tempo com vocês. Vai ignorar o que vocês fizerem, deletar os seus posts ou o que quer que seja e te banir, velho, sem nenhum direito de resposta. A gente você tem autonomia pra fazer isso. Tá bom? Você quer ser banido, faça isso com classe. É. De uma maneira que eu achei aí, tipo, muito legal. Faça ser banido, não faça merda aí pra ser banido à toa. É, e nada de pornografias, velho. Eu odeio pornografia no fórum. Tipo, tem lugar pra você ver e falar sobre isso e não é aqui. Tá bom? Pornografia não é de Deus. Tudo bem. Então, vou começar explicando a criação da ficha. Você pode ver aí embaixo do banner, tem um menu, ele acende aí a... Você vai ver a criação de ficha. É uma folha de papiro, eu acho. E aí ele vai pro modelo de ficha. Aí no modelo de ficha, você vai ter... Um grande desprazer em fazer essa ficha, porque... Não tem pontos pra construir essa merda. Não, mas calma, eu vou chegar lá. Se você for tanque, não chore. Se você for qualquer coisa, não chore, cara. É muito difícil. A criação da ficha começa com... A seleção começa, dos jogadores começa pela ficha, mano. Se você for um merda, você desiste. Então todo mundo pode desistir no início aí, cara. Não faço isso. Só de merda. Enfim, a criação da ficha começa com o pessoal aí, né? Que é o nome, a casa. A casa é tipo a família. É, aliás, é a família. Tem uma lista, mas você não precisa ser de. É uma casa já escrita lá. Isso, você pode criar a sua, inventar ou não ter. Aí depois tem um clã. O clã é um grupo de pessoas que se reúnem por um objetivo em comum. É claro. Não é um fórum de Naruto, onde um clã é uma família. Não tem poder. Se você for criar um clã, não venha com jutsus, nem nada assim. Seguimos com a idade. E se você for um elfo, mantenha-se a idade real permitida. Se você for um elfo da Terra-média, você tem que ter no mínimo 15 anos e no máximo 50, alguma coisa assim. Se você for um elfo de outro continente, que vai ter uns elfos da Terra do Sol também, aí sim você pode ter mais que o permitido lá no tópico das raças. Tem lá no tópico das raças, só você ver. Porque... E não são só os elfos que tem uma coisa peculiar nessa parada de idade. Tem outras raças que podem ter alguma observação quanto a isso. Então, sim, dê uma olhada na raça que você escolher. Seguimos com a raça, onde tem a lista aí. É claro que você tem que ser de uma delas. E aí depois nós temos o sexo, feminino ou não, calma, feminino ou masculino, só isso. Seguimos então a ficha com os atributos. Você pode ler aí em negrito que você tem 50 pontos, é pra controlar você. É, controlar. Não é só pra botar nos atributos, como você pode ler aí, tem que botar nas perícias, talentos, pagar o ponto da casa, se tiver, e do clã e da raça. Só tem uma raça que não pede pontos, que é humano comum. Normalmente você vai ficar com de 1 a 3 pontos em cada atributo inicialmente, com esses 50. Isso porque pode ser que em alguns atributos você não tenha pontos. Mas esse é o objetivo, é que você se foque em X coisa inicialmente. E aí o que vai acontecer? Se sua ficha for aceita pelo avaliador de ficha, e ele vê que você tem uma boa história e sua ficha está em um bom formato, você pode ganhar até 10 pontos. 10 pontos, disso. Olha isso só. Caraca. É quase uma promoção. É, eita. Só que aí, esses pontos não podem ser colocados nos atributos que você não tinha pontos. E perícias? Perícias? Pode pôr? Não, é só para os atributos desses pontos. Então você não pode. Tá, então vai a dica aí, ó. Você coloca um ponto em cada atributo. Não. Ué, é claro, cara, é óbvio. Essa dica aí não vale, não. Vai que sim, velho. Isso aí é safadagem de vocês. Safadagem. Se alguém fizer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero ver, velho. Quem é que vai me pedir de fazer isso? Ah, não pode, porque. É, até pode, mas você tem que se focar em alguma coisa. Se você quer ser guerreiro, foca em força e vitalidade, saca? E destreza, e inteligência, e precisão e percepção. E não, energia espiritual é um lixo para um guerreiro, é verdade. Não ponha isso, vai perder ponto à toa. Faz isso com o paladino. Um paladino tem que ter tudo, cara. Você não pode reclamar, velho. Não. É sim, um ranger também tem que ter tudo, um druida tem que ter tudo. Tá bom. Viu? E um Yoma ver que ainda tem que pôr ponto na porra da PA, velho. É verdade. Então, vamos prosseguir aí. Os status. Os status são cálculos de acordo com seus atributos. Temos aí PV, pontos de vida, estamina e PM, que é pontos de mana. Acho que vocês sabem pra que serve cada um, né? Pra quem não sabe... Tizê, eu tenho uma dúvida. Fala. Tipo, os atributos, eles são zero. Mas, na verdade, eles são 10, porque seria a média humana. Isso. E essa conta é baseada no 0 ou no 10? No 0. Pra isso aí, pra quem não sabe, os atributos são como se tivesse 10, automaticamente, que é a média humana. Só que nunca vai contar isso, é só pra comparar com os atributos dos animais, porque normalmente eles vão ter 10. Aí se alguém não leu o tópico e só for ver os animais lá, vai ver: ah, nossa, eles têm 10, eu vou morrer se encontrar com um. Mas na verdade, 10 é a média humana. Porque não garante. Que não garante que você não morra encontrando um animal. Tá, pera, pra quem não sabe, mana é. A definição de mana é uma energia da vida e da matéria e... A natureza. de tudo que é vivo, sacou? Tipo, é uma energia que ela pode ser moldada pra se transformar em outra coisa. No caso, a magia usa a mana pra você transformar a energia que existe no mundo em algo que você quer que aconteça. Aí em seguida temos as perícias, que tem a lista aí, ó, link. No caso, você vai listar as perícias que você deseja, que condizem com a sua história, com o seu personagem. E aí você vai colocar X pontos que você quer. Pode colocar zero? Sim, pode. Por quê? Porque zero. Porque mesmo que você tenha zero numa perícia, isso não significa que seu personagem não saiba fazer aquilo. Mas ele não é tão bom quanto uma pessoa que tem a perícia. Por quê? Uma pessoa com 20 anos que já trabalhou naquilo a vida inteira, mesmo que você não tenha pontos para gastar nessa perícia na criação de ficha, o seu personagem não é burro. Ele não vai não saber o que ele fez a vida inteira, entendeu? Então ele pode ter a perícia lá, mesmo sendo zero, que é ele sabe fazer o básico daquilo, o mínimo para ele sobreviver daquela coisa. Mas você não vai ser tão bom quanto outras pessoas que têm um treinamento mais a fundo, que no caso é representado pelos pontos que são investidos nessa perícia, sacou? Obrigado. Os pontos que você colocar em cada perícia devem ser subtraídos dos 50 pontos de ficha. Em seguida, temos os talentos. Aí fode. Que na verdade, na minha opinião, deve ser o primeiro lugar onde você tem que investir os seus pontos. Isso. Como todos nós fizemos, ou pelo menos eu acredito que foi, nós começamos fazendo pelos talentos, que é o que vai foder os pontos. E arrancou meu coração. Aí, no caso, os talentos, eles são habilidades natas do seu personagem. Ao contrário das perícias e dos atributos, eles não vão evoluir. Você não vai poder colocar pontos à medida que você vai crescendo no jogo. Eles só podem ser comprados na criação da ficha. Todos? Todos o quê? Não, acho que tem alguns que podem ser comprados depois. Alguns casos. Sim, vai depender do caso. A maioria deles só pode ser comprado na criação da ficha. Então, por isso que é importante você escolher logo de início tudo que você quer pro seu personagem. E é por isso que os pontos acabam cedo aqui. E agora o estilo de luta. O estilo de luta, vocês podem ver, tem um link aí com as demais categorias que vão te levar para as listas dos estilos de luta. E você deve escolher um inicialmente para seguir, se você puder. Se você tiver atributos o suficiente. Mas eu acredito que você não vai ter. Seguindo, então, temos as técnicas. As técnicas não tem links para elas, a menos as magias, que tem aí o link, só que você clicar na palavra. E vai te levar para a lista de magias, que são divididas entre mágicas e feitiçarias. Lá você pode ler, ver o que, que é um cada um bonitinho e tal. Mas aí tem as técnicas do clã, se seu clã tiver alguma técnica específica. E as técnicas da família também. As técnicas dos estilos de luta são postos no estilo de luta, na categoria. Seguindo, prosseguindo, temos aí o inventário que começa com as moedas. Temos aí as moedas de ouro, de prata e de bronze. Tudo bem. Nós temos aí 10 moedas de bronze equivalem a uma de prata e 10 de prata equivalem a uma de ouro. Ou seja, 100 moedas de bronze valem uma moeda de ouro. Isso. E você começa com 5 moedas de ouro. Você pode, porém, inclusive, trocar essas moedas no início do jogo. Você pode trocar uma moeda de ouro por 10 de prata e uma moeda de ouro por 100 de bronze. Você pode começar já assim. Inclusive, a gente incentiva você a fazer isso, porque a maioria dos equipamentos que você vai comprar na criação de ficha são... o custo deles são em moedas de bronze ou prata. Outra pergunta. Fale. Por exemplo, se eu tiver um personagem, ele é um ladrão. Eu fiz toda a minha história perfeitinha e tal, me fechando todo perfeito. E no final da minha história eu coloco que eu acabei de roubar um negócio de cavalo. Cacete. Tipo, cheio de moedas de ouro. Pode dizer? Tá. Quantas moedas? Cheio. Uma parada cheia, tipo, mais de 1000 moedas de ouro. Provavelmente a gente vai vetar essa parte da história, ou você vai ter que sacrificar os pontos que você ia ganhar na ficha pela história pra começar com mais dinheiro. Mas não vai ser muito mais. É. Isso aí, ó, até lembrei o que eu ia falar. Você não necessariamente vai começar com 5 moedas de ouro se sua história não condizer que você tem 5 moedas de ouro. Não faz sentido você ser um mendigo, sempre foi pobre, miserável, e do nada tem 5 moedas de ouro lá. Isso é um absurdo. No caso, você teria que terminar com essas 5 moedas de ouro na história, ou ter elas, e comprar os equipamentos na história mesmo. Seguimos aí com as listas das armas. É só você clicar bonitinho aí no link, você vai ser redirecionado para a página. Temos aí as armas. No caso, é só você copiar a arma que você quer comprar, colar lá na ficha, no inventário. E aí você pode fazer o esquema que é o maior legal. Você pode editar a descrição da sua arma para ela ficar de acordo com o que você quer. Porém, não pode editar nome. A ficha da arma não é editada. É só a descrição. E você também pode, se você quiser uma arma com detalhes em diamante, por exemplo, você tem que pagar por isso. O avaliador de ficha vai falar o quanto, quão mais caro vai ficar. Se você quiser aumentar o dano dela, o alcance, essas coisas. Ah, aumentar dano? Sim, pode também. Como seria? Vai pagar mais caro também, você tem que avisar pro avaliador que você fez isso. Sabe, se você quer aumentar. Tipo, modificaria o material da arma. Isso, é. E aí, no caso, nós temos aí os equipamentos, é a mesma coisa. E, em seguida, a armadura, a lista de armadura. Que, na minha concepção, é a parte mais difícil do inventário de conseguir fazer. Eu não achei. Foi o lugar que eu mais gastei dinheiro. Você é uma parede que anda. É, porque... São elefantes. A armadura, ela é dividida em partes. Você compra partes da armadura, você não compra uma armadura inteira. Aí tem o bonequinho ali com as divisões. E você vai ver proteção para a cabeça. Aí tem o capacete. Lá ele dá ADP, RD, RS e tudo mais. E fala quais são as áreas que ela protege, tá? De acordo com a imagem do bonequinho. E aí, no caso, você pode alterar também o material da sua armadura. A base normalmente é considerada o ferro. Uma armadura normalmente é de ferro. E os escudos normalmente são de madeira. Se você quiser algo mais barato e necessariamente mais fraco, você pode pegar uma armadura de alumínio, por exemplo. E aí lá ela fala o custo ele é dividido por 3. Sabe, né, que se você tomar uma pedrada com uma armadura dessa, a pedra vai atravessar a armadura e vai perfurar. Não, também nem pra tanto. Eu gosto de você. E normalmente a DP, o RD e o peso mudam também. Mas temos também os materiais mais fortes, como o aço, a prata, o ouro. Que aí, no caso, é muito caro. Ela aumenta a DP, a RD também. E seguindo aí a ficha, nós temos sobre o seu personagem. Temos aí a aparência. Você começa falando da aparência do seu personagem, como é o físico dele, ele é alto, baixo, magro, gordo, whatever. Temos aí a cor do seu personagem, se não venham com elfos negros, elfos verdes, elfos são normais. Se você não assistiu O Senhor dos Anéis, vai procurar a imagem. Ah, e por favor, não venham com aquelas orelhas élficas medonhas, pontudas, cabeludas, isso é nojento, velho. Nossa. É um preconceito. É, nos elfos de Senhor dos Anéis não tem isso. Pelo amor de Deus. Não, eles não, não têm pelos. Não peguem lá de Matheus, o World of Warcraft. Isso, não façam isso. Aí nós temos... É o que você quiser, fala o seu personagem que seja pertinente a todos saberem. É, descreva ele com o máximo de detalhes que você puder. É obrigatório conter peso, tamanho e a mão hábil. E aí no caso você fala se você é canhoto ou destro. E isso vai interferir na utilização de armas e equipamentos. Seguimos com a personalidade, como o Mocó sempre gosta de frisar, certo? Sim, o seu personagem não é você, então não coloque aí as suas características de personalidade. Pense no seu personagem, como ele reage com as pessoas, como ele trata os estranhos, como ele faz tudo na vida dele, do personagem, e descreva aí com o máximo de detalhes que você conseguir. Não precisa fazer um livro, mas também não faça duas linhas. Ele é legal, gosta de você e... sei lá, qualquer coisa. E, por favor, tem que falar você... bastante coisa. Por favor, se você escreveu alguma coisa na sua personalidade, como exemplo, tipo, eu sou bravo. Se você for um alegre, mais ingênuo na, tipo, no jogo, você vai ser bonito por isso. Porque isso você tem que trocar na ficha, porque tipo, você não tá sendo coerente. Continuando, temos aí a história do seu personagem. A história do seu personagem é a parte mais cobrada da ficha. É onde você vai falar aí a história do seu personagem. É, desde a infância dele, como foi você se divertindo com seus coleguinhas estranhos. Ou sendo escravizado, vai saber. Ou sendo escravizado. Ou como os guerreiros do reino inimigo mataram a sua mãe e seu pai e você virou órfão. Tá, isso é muito clichê, velho. Não façam isso, pelo amor de Deus. É whatever. Como foi a sua história? É, como ele cresceu, como foi a juventude dele, como... ele ganhou a vida, se ele trabalhava, estudava, se ele era sustentado, se ele era um prostituto, sei lá. Como foi o primeiro beijo dele? Não precisa dessas frescuras também, né, velho? A não ser que você queira, você seja desses romantiquinhos aí, né? Sua história deve condizer com seus atributos e perícias. Isso, você tem que explicar como que seu personagem aprendeu tudo que você tem na ficha. Não venham com babo dele. É, e outra parado que a gente gosta de frisar bastante, véio. A gente não vai ler livros, não vamos ler. Se você escrever um livro e postar na sua história, a gente não vai ler. Mas também a gente não quer resumos de 10 linhas. Não dá pra colocar toda a vida de uma pessoa em 10 linhas, cara. Isso é muito impossível. E principalmente a galera que foi escolher raças que tenham muitos anos de vida, como os elfos, por exemplo, podem ter no mínimo 50 anos. Cara, tente dividir em fases legais a história, não se aprofunde muito, mas não deixe também sem a gente saber o que aconteceu em certa época da vida do bicho. Não precisa falar de todos os anos da vida dele, mas também não deixe nenhum buraco pra gente não, tipo, perder alguma parte do seu personagem nessa história. E importante frisar também como que deve terminar a história. E o final da sua história deve terminar... obrigatoriamente em uma das áreas em games. Vocês podem ver aí no fórum, na página principal, são os nomes dos continentes com a palavra IN na frente. Temos a Terra-média, o Reino Unido, por exemplo, e tem lá as cidadezinhas ou vilas, ou vilarejos ou cidadelas, como preferir. E você tem que terminar em algum desses locais, que é onde o apalhador vai iniciar a sua aventura no nosso mundo. Frisando que nem todos os locais do mundo estão listados aqui nos tópicos. Então, se você é um conhecedor de Senhor dos Anéis e quiser colocar o seu personagem num lugar que não está listado ali, você pode pedir a um moderador para criar o tópico do lugar onde você quer começar. E concluímos a criação de ficha. Parabéns, você agora tem uma ficha muito bonita. Ou não. E agora nós vamos prosseguir o SRR com o nosso moderador mais amado. Ou não? Mocó Maru, o terrível. minha vez. Minha vez, né? Eu tô falando pelos cotovelos aqui, tudo bem? Tá, galera, agora eu vou falar um pouco sobre o fórum em si, a estrutura do fórum, que o Soneca vai falar, e eu vou começar pelo sistema e as regras do fórum em si. Pode ir, por favor, lá no menu de cima, tem um dadinho, que você clica nele, e você vai ser direcionado para o sistema do fórum. Tá. Qual é a função do sistema dentro do jogo? É mediar toda e qualquer ação que acontece in-game, ou seja, quando os personagens estão interagindo entre si ou entre NPCs, que são personagens do mestre que vai estar narrando sua aventura ou não. A gente tem dois tipos de sistema aqui no Society Return, que é o sistema avançado de combate e o sistema básico de combate. A diferença entre eles é a complexidade de um e a não complexidade de outro. A gente criou esses dois sistemas para atender aos dois tipos de público que existem nos fóruns. Que tem o público que gostam de fazer cálculos, estratégias para definir bem o combate, para sobressair. Cálculo rocks. Yeah. E o sistema básico, que é mais para a galera que gosta de interpretar e não quer perder muito tempo numa luta, mas que não dispensa uma boa luta. Isso. Ou seja, os nerds e os noobs. Mas não se sinta inferiorizado por isso. E não quer dizer que só porque você vai se dedicar aos cálculos que você não tem que se dedicar à interpretação. Pelo contrário, que lá também prezamos a interpretação, que é o principal foco de qualquer fórum. Exatamente. Inclusive, se você não interpretar bem, você nunca vai ganhar pontos. Então não faz sentido fazer cálculos com zero ponto. Ele ri, mas eu então, risada mata louco. Sorrisada. Existem outras regras que não se aplicam necessariamente só a batalhas. Tem ali as regras de deslocamento, tem regras de combate montado, que necessariamente se aplica ao combate. Tem regras dos status e danos, que isso aí geralmente é mais o narrador que vai precisar saber. Você só precisa ler isso se você quiser controlar bem o seu personagem e saber quais são as limitações dele. E a utilização dos dados também, se você achar interessante saber como funciona, mas isso interessa mais a um GM. Ou, pra galera que gosta de reclamar muito de narração, tá aí todas as regras. A gente vai basear todas as narrações nessas regras. E vale lembrar também que o GM, ele pode escolher junto aos jogadores que as regras podem ou não ser usadas numa aventura ou numa luta. Eles não precisam usar tudo ao mesmo tempo, só o que for necessário para aquele momento. Tipo, as regras, elas são quase perfeitas. Quase. 99,9% é de perfeição. Então, tipo, se você reclamar, saiba do que você tá reclamando. Se for o caso, leia alguma regra. É pra você precisar que os GMs têm saco. E saco enche, tá? Então, cuidado. Singela. Continuando. O GM. O que é um GM? Você sabe o que é um GM, Soneca? Eu acho que tomara que eu sei. Me conta aí, então. Rapaz, o GM. Não, tá, perdeu. O GM é o narrador. Ou o mestre do jogo. GM significa. GM é o narrador mestre do jogo. Muito bom, parabéns. Are you serious? Então, GM, o termo GM é a sigla de Game Master, que significa mestre do jogo. Ele é quem vai definir o resultado de todas as ações que foram ou serão feitas pelos personagens que estiverem jogando. O GM, ele tem autonomia para fazer o que quiser, quando quiser, onde quiser. Isso porque nossos GMs são capazes e não são burros para fazer burradas. É, eles são devidamente testados antes de virar GM. Um GM que está narrando no SR, ele é competente. Então, se você estiver fazendo sua viagem e do nada aparecer um GM lá e começar a narrar, fique grato, cara. Isso vai ser um adianto na sua vida, você vai gostar. Ou não. É, você pode morrer, né, eventualmente, mas isso não acontece muito. A não ser que você encontre o meu personagem nessa viagem, aí você vai morrer mesmo. Se você encontrar o personagem do Mocó, foge. Corre. Ou não fala com ele. É, ou se submeta a ele. Isso. Se você encontrar o meu personagem, a gente vai atacar, por favor. Só pra me jogar na sua cara que eu sou foda e você não. Continue. Eu vou me defender, sabe disso. Então, a função do GM é só mediar, é narrar, é criar aventuras e definir também as narrações de combate entre personagens, que, na minha opinião, é uma das melhores partes do jogo. Bem legal. Aham? Não, lutar. É, player versus player. Eu gosto de narrar. E. Então, no caso de luta também, um GM, ele é inquestionável, tá, galera? A não ser uma coisa muito absurda que aconteça na luta, que você seja muito prejudicado, você pode ir lá e reclamar da atuação de um GM, mas isso vai ser muito difícil de acontecer. Porque, geralmente, um GM, quando estiver narrando uma luta, ele não vai tomar todas as decisões sozinho. Se ele tiver uma dúvida, alguma dificuldade, ele vai perguntar à administração e a gente vai poder mediar da melhor forma isso aí. E a maior ajuda que ele vai receber vão ser dos cálculos, seguindo as regras. São, como o Zana disse, 99,9% perfeitos. Exatamente. Agora nosso segundo moderador mais querido vai falar aí, né, de como funciona a estrutura do fórum. Como é que faz pra postar e tal. Cada estrelinha dessa no fórum, nessa parte inicial do fórum, você pode. A parte inicial. Cada estrelinha dessa designa um fórum. Ou seja, se você clicar nessa palavra maior, que é o nome do fórum, você pode entrar nele e ver os tópicos que estão dentro dele. Ou seja, cada fórum tem seus tópicos. E tem um objetivo e algo importante ou não, você vai usar. Isso inclui as áreas in e off-game. E partindo para como postar. Então, vocês vão clicar no tópico que você quer. Pode ser uma cidade ou uma área off-game, uma área livre. Aí você clica nela e vai abrir outra página dentro do nosso fórum, da CR. E você vai ver várias estrelinhas pequenininhas que são os tópicos. Aí você vai ver lá no cantinho, lá embaixo, o botão, que seria novo tópico. E nova enquete. As enquetes geralmente você fez por moderadores e ADMs. Você não precisa se preocupar com isso. Mas pra você clicar um tópico, você pra criar um tópico, você vai criar no botão de novo tópico. Do lado do nova enquete. E aí você vai ganhar a opção. Vai abrir outra página no fórum. E você vai ver o título do tópico. Você vai resumir basicamente o conteúdo do tópico nesse título e a descrição, que é geralmente uma frasezinha pequena que você vai falar sobre isso. E aí você vai começar o seu post, que vai ser falando sobre o que você quiser falar, sobre o que o fórum que você clicou antes para entrar vai abranger. Por exemplo, você não vai falar sobre um assunto nada a ver, tipo área geek, no meio da cidade, assim, no meio de vendor, cada vez. Então você vai manter a coerência do que você quer falar e fazer isso, sempre, o tempo todo. Então, aí você vai fazer o tópico, botando instruções, por exemplo, se for uma área livre, aí você quer fazer um jogo, uma besteira assim, aí você faz instruções e espera as pessoas postarem. Se houver dúvidas, você pode sanar essas dúvidas através do próprio tópico ou de outras formas. Por exemplo, esse box. Mas falando da área em game, você vai entrar no tópico já criado, que seria a cidade, e postar nele. Pra postar, você clica onde? Tá, depois de você fazer o conteúdo do tópico do post, você vai ver o botãozinho ali embaixo. Post e o tópico. Se você não vê isso, você é um animal. Ah, cara, é muito ridículo. Rolava você... isso no KR, cara. Pessoas que não sabiam postar. Sim, tipo, ah, como é que eu faço alguma coisa aqui? Eu não sei, não tô achando. Calma, puta. Então, aí você clica e aí vai, o post vai aparecer. Se você precisar, você edita o tópico depois, o post depois. Mas o que nós recomendamos é você, dependendo do navegador que você usar, você baixar um programa de correção automática. Ou seja, vai ser como se fosse o Word. Você vai estar escrevendo e qualquer palavra errada que você escrever fica o sublinhado vermelho e você corrige depois. Ou então você pode fazer no próprio Word e depois passar limpo no... copiar e passar e colar no post. Ou então você fica editando eternamente. Deve estar perfeito. É, mas fala... A gente, no próximo SRR, a gente deve falar mais sobre as boas práticas num post, né? Sim. Tá, então explicada a estrutura do fórum, agora eu vou falar sobre as áreas que existem no SR. Então, o que eu vou falar agora é diretamente e indiretamente ligado ao que eu acabei de falar, que são as estruturas do fórum. Porque o fórum, em si, o site, é basicamente isso, as áreas in e off game, e in off, ou seja, essa é a estrutura do fórum. Isso aí. Eu vou falar sobre cada área que a gente tem disponível aí no SR e qual é a função de cada uma e o que fazer e o que não fazer em cada área. Vamos começar pela área de informações. Acompanhe aí, por favor, vocês que estão ouvindo o nosso SRR, porque isso aqui é importante para vocês. Área de informações contém, adivinha o quê? Adivinha? Mostram aí as informações contidas dentro do fórum. São informações subjetivas ou objetivas. Tudo que você precisa saber vai estar aqui. E o que não tiver, você vai perguntar na área de dúvidas, que é mais lá embaixo, no Participe. E a gente vai adicionar aqui, óbvio. Ali tem informações, que tem a parte de informações de sistema de jogo, história e geografia. Tudo isso é muito importante para você se localizar dentro do jogo e saber como jogar efetivamente. Área de avisos é quando a gente tiver algum pronunciamento a fazer em relação ao fórum ou aos jogadores. E ali dentro de avisos também tem as aventuras propostas, que é onde você vai poder escolher aventuras que estão disponíveis para o jogo e pedir para participar delas. A área de parcerias são a galera que a gente fez parceria com fóruns ou com sites. E se você quiser também fazer parceria, se você for dono de algum fórum. Se você for dono de um fórum, você pode vir e pedir parceria. A gente é legal, a gente aceita parcerias de fóruns bons. Fórum que for muito mal feito, velho, não perca seu tempo. Porque é pior você ouvir um não na sua cara do que você se privar disso, né? Óbvio. Na parte de iniciando, ali é onde já começa a montagem do seu personagem pro jogo. Tem a parte do registro, onde você vai achar o modelo de ficha e ali vão ficar as fichas. Ali vão ficar as fichas das raças livres e das raças carceses. Eu não sei o que significa isso, mas tá aí, né? São a galera do mal ou não. Quando você for criar a ficha, na raça vai ter a indicação se ela é uma raça livre ou uma raça carcês. Que aí vai ser a sigla RL para raça livre ou RC para raça carcês. E aí no caso, quando sua ficha for aceita, se for aceita, ela vai para um dos acervos, ou das raças livres ou das carcesas. E embaixo está o Hall da Fama, que são... os personagens mortos. Se você conseguir colocar o seu personagem ali, você é famoso no SR. Legal, né? Eu vou mandar muita gente pra lá, eu prometo. Não vem com essa. Tá, mais embaixo aí tem a área de atualizações, que serão feitas as atualizações do seu personagem. Tudo que você ganhar dentro de jogo, único e exclusivamente, seja experiência, seja itens ou qualquer coisa, filhos, você vai pedir atualização ali e sua ficha será atualizada. Mais embaixo aí tem a parte de acervo, que são as informações pertinentes a serem colocadas na ficha do personagem. Tudo que você precisa saber para ser colocado na ficha está ali em acervo. Se alguma coisa não estiver ali, ou você quiser criar alguma coisa que não tenha, você pode ir na área de participe, que eu vou falar mais à frente, e pedir a criação de algo novo. Mais embaixo aí tem um fórum que já é dentro do jogo, que é da Terra-média, Arar-Uldor, a Terra do Sol e a Terra Gélida. São os continentes barra ilhas, né? Que a Arar-Uldor é uma ilha grande, que, onde o jogo vai ser desenvolvido. É, nessa área de in-game, onde tem... É... Caralho! Oi? Olha esses nomes da cidade, mano. Dá ferro. É. Arar-Uldor. Neshamah, Shorlilai, Misralai, Yorelekai. É lixo. Não, é porque tem significado e tal. É, essa é uma língua que, na verdade, os humanos não deveriam ser capazes de pronunciar, saca? Por isso que é tão difícil. Percebe? Enfim. O jogo vai começar aqui pro seu personagem em alguma dessas áreas in-game, que são os continentes, os reinos e as cidades. Seu personagem tem que necessariamente começar num tópico na cidade onde ele terminou na história dele. Se lá na história dele fala que ele está em Harad do Sul, ele vai começar lá na Terra-média, no subtópico de Harad, num tópico referente a Harad do Sul. Então, aqui serão desenvolvidos os postes do seu personagem, as aventuras, as brigas, as lutas, as intrigas, tudo. A vida. É, a vida do seu personagem vão ser jogados aqui na área in-game. É, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo com o seu personagem e deve haver uma evolução cronológica do seu personagem. Tipo, você não pode jogar hoje e num outro tópico você jogar ontem, entendeu? Ele tem que estar sempre numa linha cronológica e lógica de ação. Porque até mesmo a história do fórum vai depender disso. Porque, por exemplo, você não vai poder fazer algo hoje e depois fazer algo de ontem, por exemplo. Exatamente. Então aqui são as áreas in-game. Se você tiver alguma dúvida de como postar, onde postar, procure nossos moderadores ou vá no tópico de dúvidas e pergunte. Vou falar aqui como você vai viver. É, como você vai postar nas áreas in-game, né? Após o avaliador aceitar sua ficha, ele vai ver lá onde vai começar a sua história, vai criar o seu tópico lá, ou te botar no de alguém, e então você vai postar nesse tópico. E você, não necessariamente o GM vai estar lá postando seguidamente. Você só tem que viver. E se você quiser comprar alguma coisa, por exemplo, você tem que pedir para um GM lá acompanhar você, para você falar que está indo numa loja, no caso, se o GM deixar que tudo corra bem. É verdade, tem algo que quer falar que não só viva, tipo, você não espere que algo aconteça na sua vida. Então, ou seja, você não pode ficar esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Você até pode fazer isso, que alguma coisa pode acontecer, mas normalmente, tipo, se você ficar na cidade, no bar todo dia, esperando a vida te levar, tipo, isso não vai levar a nada. Você vai ficar indo no bar todo dia e nada vai acontecer. Portanto, tipo, procure fazer novas coisas, tipo, fique, tipo, indo na casa da sua tia e procurar dados. Vai procurar uma missão, sei lá, alguma coisa assim, e aí seu jogo vai render. faça a sua história, né? Você pode, inclusive, impedir para um GM botar alguma aventura lá no seu tópico em que você está postando, botar um leão de duas cabeças, um rabo de cobra, para você ter algo mais o que fazer. E ganhar pontos, pra, claro, não ficar só esperando um GM ter boa vontade de ir lá querer te ferrar. Ou não, não é bem ferrar. E aí, se você quiser mudar de tópico e ir pra outra cidade, você tem que anunciar isso, fechar o tópico, fechar não, sair do tópico com o post finalizando. Um GM tem que aprovar esse post final, falando se a saída ocorreu bem. E você tem que deixar um link do tópico que você está indo, pro tópico que você está indo, e no que você chegou, você tem que deixar um link do tópico que você veio. Deu pra entender? Mais ou menos. Por exemplo, você tá ali no Reino Unido, você tá no condado. Aí você é um hobbit, tá feliz da vida, no condado, você quer ir pra outro lugar. Aí você finaliza o post, deixa um post final falando que tá saindo do condado. Tá viajando bonitinho pra tal lugar, como que você tá indo, isso, por tempo, quê e tal, quanto tempo vai levar. Você pode olhar na área de geografia, vai ter lá uma escala nos mapas e você vai saber quanto tempo você vai demorar viajando. E aí você deixa um link pro próximo local que você quer ir, se der tudo certo, se o GM aprovar e não ocorrer nada. Aí você foi pra Bri, aí você... Em Bri você deixa um link de onde você veio, do tópico que você veio. Do condado, exato. É isso aí que você precisa saber pra começar o jogo e continuar jogando dentro das áreas. Ali tem outras áreas que não são menos importantes, que também são áreas in-game, que é a arena, onde serão mediadas todas as lutas, seja entre personagens jogadores ou entre personagens e NPCs, né, monstros, inimigos, whatever, que serão movidas para ali enquanto a luta está ocorrendo, porque alguns GMs vão ser especializados em narrar lutas, então isso serve para dividir aonde que está acontecendo uma porrada ou não. E você não pode chegar numa luta que já esteja ocorrendo, a não ser que você estivesse no tópico onde a luta começou, lá na área in-game. Ela vai ser trazida para a arena e assim que finalizar a luta, a batalha, vocês vão retornar para o tópico onde ela começou. A parte de eventos é quando tiver algum evento promovido pela administração do fórum. Geralmente esses eventos vão poder influenciar na história do fórum e vocês, jogadores, vão poder participar com seus personagens, podendo mudar o rumo das coisas. E tem também aventuras. Aventuras são aventuras próprias que você se juntou com algum grupo ou não, ou vai sozinho, combinadas entre você, outras pessoas e um GM. No caso, vai criar um tópico ali e vocês vão postar somente ali, não vão ficar trocando de cidade, por exemplo, como ocorre nas áreas em games normalmente. Pra você começar uma aventura, ou você vê lá as aventuras propostas, vai no local até onde tem a aventura, né, se correr tudo certo. Se o personagem conseguir chegar até lá. Se o personagem conseguir chegar até lá, você inicia a aventura, o GM vai criar o tópico e tudo ocorre somente ali. Quando terminar essa aventura, se terminar, você volta para as áreas em games. Você não morrer antes de terminar. Continuando, tem a área ali de participe. A área de participe é onde você, pessoinha, pode participar das coisas aqui no SR. Seja através de testes de carros, que você pode ser moderador ou GM. Tem a parte de premiados, que são concursos, né, entre os jogadores. Tem várias categorias ali, você pode entrar para ver depois. Esses concursos serão feitos de 15 em 15 dias e sujeito à votação dos próprios jogadores. Lá e de volta outra vez, que é... Eu vou falar. O Soneca, que vai falar depois. Não agora, daqui a pouco. Tem a área de criação, como eu disse antes. Você pode vir aqui se você quiser criar alguma coisa no jogo. Coisas que tenham a ver com o cenário de Senhor dos Anéis, por favor. Não criem coisas de vampiro, lobisomem, ou Naruto, ou Samurai X, sei lá. Tentem se ater, velho. E se forem criar coisas fantásticas, que sejam no contexto aqui do Senhor dos Anéis mesmo. Que tenha uma boa explicação e tal. A gente gosta de coisas novas, a gente não vai vetar as paradas, a gente vai te ajudar a fazer. Mas, por favor, sejam coerentes. Mais embaixo tem o SRPOR, que é onde a gente vai estar postando o SRR, que você está ouvindo aqui. E ali vão ser feito o balanço, né? Vai ser feito o balanço da semana, de tudo que rolou. Vocês vão poder opinar o que, que a gente vai falar no próximo SRR. Se tiverem dúvidas, vocês podem postar aqui. E a gente vai estar também dando satisfações sobre coisas que a gente disse. Você teve alguma dúvida ou não gostou de alguma coisa, você pode postar aí também. Se quiser reclamar e tal, se a gente falou alguma merda, porque a gente não é perfeito também. A gente é só quase perfeito. Então a gente pode falar merda de vez em quando. Você pode vir e corrigir a gente. No próximo SRR a gente vai mandar a canelada. A gente vai nos corrigir e você vai ser citado. Você que ajudou a gente a fazer o SRR. Ou não. E pra terminar, a área off-game, que é a área mais inútil, na minha opinião, mas mais divertida pra muitas pessoas que não tem nada pra fazer da vida. Eu gosto. É mais inútil e é mais útil. E aquelas pessoas que estão pensando em desistir do fórum, vão na área livre durante um tempo e fica de boa. Porra nenhuma. E volta. Ali tem a apresentação, que essas pessoas que gostam de chamar a atenção podem ir lá, entrou no fórum, cria um tópico e fala, oi, eu sou eu. Aí você fala sobre você, quem tiver saco vai entrar e falar com você e sejam felizes. Lembre que os GMs têm o saco e ele... Não, foi inútil esse comentário. A parte de ajuda é onde você pode fazer suas perguntas, sanar suas dúvidas. Se você tiver qualquer tipo de dificuldade, você pode postar aí. Vai vir um moderador, muito gente fina, com o coração aberto pra te ajudar. Não sou eu, essa pessoa, óbvio. Se você for expert em algum assunto lá, você pode ajudar também. Continuando aí, tem a área livre, que você pode falar sobre qualquer besteira que você queira. As pessoas com tempo livre, vocês podem usar essa área aí pra gastar seus dedos teclando. Mais embaixo tem a área geek, que nós temos a intenção que seja uma área mais culta do SR. Que vocês postem coisas interessantes, informações, ou de vida, sei lá, filmes. Sacou? Discussões interessantes, véio, construtivas. Não fale besteira aqui, véio. Não vem postar Nepartoba ou sei lá o que. Aqui não é pra isso, véio. Fale coisas interessantes, por favor. E a parte multimédia é onde... É multimédia que fala, né? Não sei. É multimídia. Eu acho que é multimídia. Média. Mas tá escrito ali. Enfim, nessa parte aí, depois de área geek, é onde a gente... Também tem a intenção de vocês colocarem links para downloads de coisas interessantes. Então, se você tiver algo a dividir que seja interessante, pode colocar ali e postar links diretos, por favor, para download. Não fazem, procurem tal coisa. Não, ninguém vai procurar porra nenhuma na internet. Se você não colocar o link direto ali para a pessoa clicar e já baixar, não perca seu tempo fazendo post nessa área. Não apoiamos a pirataria. E lembrando que você assistir, baixar coisa e assistir não é crime, viu? Você pode dividir com seus amiguinhos e tal. Você não pode vender nada. Não baixe coisas e venda. Isso é pirataria. Agora a Soneca fale sobre a parte mais preciosa. Lá, aqui de volta outra vez. Vai, Soneca! Se você leu O Hobbit ou assistiu os filmes em desenho Super Fun Players... Você sabe o que é assistam, isso? Assistam! Não! Eu vou deixar o link lá pra vocês baixar. Assistam! Não! Então só. Essa área, esse fórum, é talvez um dos mais importantes pra história do fórum. Que será construída depois da abertura do fórum. Da CR. Porque Vocês são, como o subtítulo diz, Diário dos Aventureiros. Ou seja, você é um aventureiro e esse vai ser o seu diário. Porque assim como o Bilbo escreveu no diário dele, a história dele dos anões, com os anões, com o Gandalf e tal, que você vai escrever essa história. O livro do Bilbo é o livro da capa vermelha, que deu origem ao livro O Hobbit. E aí você vai escrever sua história, tudo que aconteceu, os seus prodígios, os seus gafes, o que você quiser, pô, você vai escrever, como se fosse um diário mesmo. Caso, é como se fosse o diário da semana. Você vai lá no fim da semana e posta o que aconteceu com você, que seja útil, e aí é. Podem ser posts curtos, né? Tipo, não tem problema se for só, sei lá, duas frases. Ah, hoje eu conheci tal pessoa. Porque, tipo, nem sempre acontece muita coisa durante uma semana. Mas depois, se você ler o conteúdo inteiro do diário, vai ter lá uma ordem bonitinha e tal, e ter uma coerência, né, entre os fatos que foram ocorrendo com o personagem. E se não for muito, poste o link, uma coisa importante, poste o link de onde aconteceu essa parada que você vai falar. Que aí vai ficar... A galera pode ir e ler tudo o que aconteceu na íntegra. É, ler a história, como que foi, a origem do que aconteceu. Por exemplo, inclusive, se, tipo, prodígios muito, tipo, escandalosos, por exemplo, matar um Nazgûl. Isso foi muito escroto. E isso pode ser mencionado no SRR e tal. Você vai ser reconhecido por isso. E isso, por isso que tem que postar. Quando a coisa for importante, tem que estar o link... Ou de nenhuma forma vai aparecer na história do fórum, que a gente não vai saber, não vai adivinhar que é. Pois é, essas coisas vão entrar pra história do fórum e pode até ser mencionado no SRR. Inclusive você pode ganhar até um codinome por causa disso. É verdade. Eu, por exemplo, vou postar o meu diário e toda semana eu vou ser citado no SRR, porque eu sou foda. Ah, os codinomes. Por exemplo, eu sou um... Dindos, o matador de Nazgûls, ou Soneca, o Templário. Tá, então você vai entrar lá e vai. Lá dentro dele tem umas instruções de como usar. E aí você vai. Que vai ser basicamente o que eu acabei de falar. Então você vai escrever semanalmente o que você quiser, ou seja, as coisas mais importantes que você achou na semana, o que aconteceu de bom na sua aventura, nas suas aventuras, do seu personagem, da sua vida, e me venha contar a história do seu colégio, na semana, no fórum, por favor, contando do seu personagem. É isso aí. Cada personagem tem direito a um diário. É. Vamos agora aos créditos. Crédito. É, vamos acreditar aqui Tolkien, o nome mais célebre. O mestre dos mestres. O mestre dos magos. O mestre dos mestres. Que... Bicho é foda, velho. É, a cabeça do bicho é um mundo, tá ligado, né? Que é o criador da trilogia O Senhor dos Anéis, dos livros precedentes de Senhor dos Anéis, que é Hobbit só, na verdade. E o Silmarillion. E dos... Não, o Silmarillion foi depois. Foi depois? E dos posteriores, que, no caso, o Silmarillion e vários outros livros que estão relacionados com a história do mundo de Arda, que é o mundo do Senhor dos Anéis. Devemos acreditar aqui Steve Jackson. Steve Jackson! Que é irmão do Peter Jackson? Não. Não. Steve Jackson. É... O criador do sistema GURPS. Foda! Que foi o sistema que a qual nós baseamos o sistema e regras do fórum. Steve Jackson, você é foda. E também queremos agradecer a Peter Jackson. Valeu, fodinha. Que no caso é o diretor, né? E coordenador do filme da trilogia O Senhor dos Anéis. E graças a ele, nós temos esse... Acervo de imagens e tudo mais. Muito belas imagens, diga-se de passagem. E uma noção aprofundada do que é o Senhor dos Anéis, né? Isso. Quero também agradecer a alguns sites que disponibilizaram conteúdo. Muito obrigado! Como o site Duvendor. Duvendor. Uhul. E Valinor. Valinor. além do Wikipedia. Tudo termina com O? Não. Não, Wikipedia. Aranuto. E do tio Google. É, mas infelizmente vocês perderam a clientela porque agora o SR é o maior acervo de Senhor dos Anéis. É verdade. Pode conferir. É verdade. Tudo que você quer saber sobre vocês, Senhor dos Anéis. Nós usamos vocês, é, não é à toa que foram 9 meses de criação. Ô, oh, sério, se alguém vier falar que isso é uma merda, isso é uma merda muito bem feita, velho. Vamos combinar. Né? É. E agradecer somente também aí aos criadores dos programas de manipulação de imagem. Obrigado! E agradecer ao. Vou agradecer a mim também, ué. Horas. Não, mas é porque o Daron, ele. Foi o que incentivou mesmo assim, a criação. É, era assim. Quem é Daron? Quem é Daron? Daron é foda. Daron é foda. É uma entidade, por acaso? Que merda, mano. Sim, ele. Ah. É foda. Daron, Pedro na lambusca. E é isso, Daron, gente. Tchau. Obrigado! É por aqui terminamos o nosso primeiro SRR. É uma menção honrosa para a Nana e a Yaya, que tentaram participar por 2 vezes das gravações desse SRR, mas por motivos de forças incrivelmente maiores, não conseguiram comparecer. Mas elas vão aparecer aí ou nos não próximos. Nos próximos. A Yaya sim, a Nana não sei, né? Depende da disposição. É verdade. E terminamos por aqui. Muito obrigado, senhor internauta. Este foi o nosso primeiro SRR. Não terminou ainda, porque a gente vai dar uma zoadinha agora no fim, porque a gente também é filho de Deus, né? Óbvio. É, obrigado, Zana, por juntar a gente, juntar todo esse acervo aí, fazer esse fórum bonito. Claro que esse fundo fui eu que enxerguei através é de uma previsão. Deixa eu falar a história. Fala. Posso? Me conte. Um dia eu estava lá montando o fórum bonitinho, estava na casa do Mocó. Eu estava lá, passei a madrugada inteira editando imagens. E eu dormindo. O Mocó dormindo. Ele acorda, levanta. Caralho, velho, que fundo doido, meu! Aí chega mais perto. Uai, não foi isso que eu vi, não? Você já mudou o fundo? Eu, não, velho, é esse. Aí ele, não, mas eu vi outra coisa. Cara, tava muito massa. Aí eu, agora eu quero ver como é que é isso. E lá vai a gente tentar reproduzir o que o Mocó viu. Minha mente insana. A mente dele, velho. Ele acabou criando esse fundo aí, ó, que você... Tá vendo? Foi exatamente isso que ele viu. Foi. Quando ele acordou. Eu abri os olhos e olhei isso aí. Antes era uma imagem, era um tipo um escudinho, saca? Não tem nada a ver. Eu não sei o que era antes, eu só sei disso aí. Eram flores. É agradável, eu gosto. Já que vocês estão agradecendo aí, eu também quero agradecer a vocês, Mocó e Soneca. Ah. Agradecer porque Ava. Sem vocês também. Teria. Você fez tudo, meu filho. Nossa, cara. Mas o SRR provavelmente não aconteceria sem Zana, você. Zana. Oi. Fala assim, ó. Sem vocês não teríamos os Yomanveiros nem os teclados. Sem vocês não teríamos os Yomanveiros e os teclados. Inclusive, os Yomanveiros já é a raça mais popular do SR. É, o que tem mais membros na raça até agora. Nem humano tem, né? Se não tem. Não tem, cara. Tem um. Tem, não, eu... Ah, tem 2 então. Ah, enfim, mas o Yomanveiro é popular, é foda. E agora pra dar uma zoadinha aí, a gente quer falar de umas pessoas que não deveriam ser mencionadas, mas como é pra zoar, a gente vai falar. Em todo final de SR a gente vai falar mal de alguma coisa. O Soneca vai terminar com uma frase. Vai mesmo. Uma frase de impacto. E eu vou falar mal de uma coisa. Hoje eu vou falar mal do. É mal feito, mal produzido, o SR não. E por isso a gente é melhor do que eles. Obrigado, Biela, que você faz parte dessa equipe, mas você não faz parte da galera ruim. Muito obrigado a você. Soneca. casos de impacto que muitos de vocês podem imitar depois de um terremoto. Alguns podem chorar, se sentir abalados, sem proteção. Isso foi o que minha mãe disse quando eu nasci. Meu Deus, amém. Então lá vai. Escolhi e é de ninguém. Eu achei que ia vir uma bomba. Falou, galera. Falou, galera. Valeu por comparecer aí. Até a próxima.